bons e meia toda desgraça. A superação é primordial. A queda vem pra te mostrar que você é forte, parceiro. E os problemas são menores do que sua capacidade de derrubá-los. Levanta a cabeça, irmão. Que porra foi essa, doido? Acorde aí, vai pagar de covarde, véi. Se já chegou até aqui, tanta coragem no auge. Tu sustentava uma imagem, não era nem a metade. Logo viria a queda, o baque. Sei que de verdade é foda viver. O sistema e as desilusões não te deixam correr. Mas dessa vez, Loki, a culpa foi sua. Sei que as consequências que seguem sua postura. O passo é foda, a bala, e não é tipo embalo. A gente quer um bagulho e rola tudo ao contrário. É só o começo, na vida não faltam provações pra te tirar do rumo, desfocar sua visão da missão. E segue sempre consciente onde tá pisando. Que financia comprando quem tem bondade nos planos. Se iludir sempre foi fácil, só olhando pro bônus. Mas antes de se jogar, tem que saber o que tá apostando. Deixa quieto, passou, levanta a cabeça. As porradas da vida são pra que tu amadureça. Não se render, nem na derrota se afogar. A esperança existe enquanto tu respirar. Às vezes a gente quer desaparecer. Tô ligado, irmão, também tive que sofrer pra aprender. Que a trajetória da vida é repleta de atrasos. Mas se correr pelo certo, de fato é recompensado. Toda orgia mercantil, embaixo dos panos. Torna difícil propagar o amor citado por tantos. O estilo de vida escroto que o homem criou. Com a desculpa de que só o lucro é promissor. Então deixe esperto, ninguém disse que ia ser fácil. Respire, sinta a vida, parta pro arregaço. Instigação é a melhor arma pra seguir em frente. É a força de vontade engatilhada na mente. História triste e sofrida é a da grande maioria. Com toda a força nas mãos, mas brutalmente oprimida. Temos muitas dificuldades dos nossos antepassados. Nosso povo discriminado, os que são olhados de lado. Opressão criada em parte por nossos preconceitos. Sem contar o senso comum que toma as imagens do espelho, que apontam por tua classe, o baseado na cultura. Tatuagem, inveja ou puramente por pura loucura. Só o grande não faltar, é mato. Por isso muita humildade pra chegar aos verdadeiros do lado. É foda achar um aliado na rua, tirando os origens, a verdade é nua e crua. Então acorde pra vida, só digo isso pra você. Mantenha o respeito, o foco e o proceder. Muita coisa no caminho, nós ainda vamos ver. Levanta a cabeça, porque o agora é o novo alvorecer. Levanta a cabeça e siga em frente. O obstáculo virão, para de derrubar. Acredite em você, faça a diferença. Mantenha-se de pé e comece a lutar. Não posso ser derrotado, não pode ser assim. Não posso desapontar aqueles que são por mim. Peço aos verdadeiros que me desejem sorte. Que pra fazer o bem, eu preciso ser forte. Tô aqui de pé, tô vivão. Tô vivendo, tenho a cabeça dura, mas eu sei que tô crescendo. Fico observando o que tá acontecendo. Os que tinham algo de bom também tão se corrompendo. Mas o aprendizado não podem me tirar. Ter bondade, ter coragem, força pra lutar. Martelada na cabeça, nem sempre tô disposto. A Babilônia é louca e o mal tá bem exposto. Consertar meus erros, eu tô aí tentando. Olho ao meu redor, vejo tudo desabando. A vontade de união que nunca se acaba. Mas me sinto sozinho no fronte da batalha. Pros que desacreditaram, eu tô aqui de pé. Não me rende pros bicos que testaram a minha fé. O certo é a vala, e se eu tô ligado, que se eu falhar hoje e amanhã vou ser cobrado. O tempo se vai, e o que eu tenho é o agora. Mas não vou falar te amo se for da boca pra fora. No final do túnel eu sei que uma luz me espera. Mas se eu me iludir, se eu cair, aí já era, aí já mas era. Mas o que tombaria, nem o último ou o primeiro. Mas o que morreria por droga e dinheiro. O diabo travestido de Deus é cruel. Vem com marca d'água e número no papel. A vida é correria, é odisseia, aventura. E os nóia se matando na viela escura. Quantas palavras minhas foram jogadas a esmo. Mas de ontem pra hoje já não sou mais o mesmo. Me levantei por mim, não quero viver do medo. Só preciso de uma mão pra poder contar nos dedos. Os que me ajudaram quando mais precisei. Os que acreditaram em mim quando eu desacreditei. Eu já beijei o chão e sei quem não me gosta. Quem aperta minha mão e me apunhala pelas costas. Tô aqui por mim, pelos meus eu tô sim. Pelos que são ladalados, que é nós até o fim. Manter os pés no chão, não posso desandar. Vem Diego e cabeleira, chega pra somar. pra todo problema. Sei que existe uma saída. Tô aqui pra provar que o rap pode salvar vida. Não só o rap, como rap, como rap, como punk, como alto estilo de música. E vamos se ligar, galera. Vamos acordar.